Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o Disco do Dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o Disco do Dia hoje apresenta o primeiro programa da série de dois dedicados ao cantor João Senise e seu álbum Just in Time. Abrimos com a música que abre o disco, The Best is Yet to Come. O melhor está por vir, de C. Coleman e Caroline Leig. Oh, the tree of life, I just picked me a plum. Came along and everything started to hum. Still is a real good bet, the best is yet to come. The best is yet to come, and babe, won't that be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen the shine. Till the warm-up's underway, wait till our lips have met, wait till you see that sunshine day, you ain't seen nothing yet. João Senise apresenta um álbum dedicado a canções americanas, todo cantado em inglês. Aqueles que gostam de cool jazz, de uma música intimista, relaxante e romântica, vão se encontrar nesse disco. Se o repertório, a interpretação vocal e as sonoridades instrumentais não nos reservam grandes surpresas, o disco flui agradavelmente nos nossos ouvidos. Confira no clássico Cheek to Cheek, de Irving Berlin, com a participação de Sofia Vaz. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Filho de peixe, Mauro Senise, João Senise, peixinho é. Ele é cercado por músicos de muito talento, daquele time da música instrumental do Jazz Brasil. São eles o maestro Gilson Peranzetta, no piano, e que também assina os arranjos. No baixo, Zeca Assunção, bateria João Cortês, Mingo Araújo nas percussões, na guitarra Léo Amoedo, nos sopros Mauro Senise, Idris Boudria, José Arimateia e Ricardo Pontes. Ouça a única música do álbum cantada em português, Sorriso de Luz, de Gilson Peranzetta e Nelson Wellington, com a participação de Zé Luiz Maziotti. Ao se aproximar, não deu pra negar, não pude esconder. Li no seu olhar, estava escrito lá, até nas estrelas. E ao sorrir, que luz, que brilho ela possui. Meu Deus, ela seduz com seu olhar. Veio pra ficar, pra me encantar e me envolver. João Senise, em seu novo álbum, Just in Time, apresenta All of Me, de Gerald Marx e Seymour Simmons. All of me, why not take all of me? Can't you see? I'm no good without you. Take my lips, I want to lose.